que seria necessário para resolvermos o problema habitacional em Angola. Então, nós fizemos uma abordagem ampla de todos os empecilhos que existem, o que atrapalha, e não basta só você falar do problema, você tem que também fazer a... Ah, obrigado. Cabe, mas... Bom, eu seguro. Você tem que falar também da solução. Então, quando nós falamos do ramo imobiliário, é importante dizermos que ele não existe sem financiamento bancário. Seja para as infraestruturas, seja para a aquisição dos imóveis. E o banco, ele precisa estar garantido. Vocês já ouviram várias vezes falar, os bancos falarem sobre garantias, que as garantias aqui em Angola são poucas e assim por diante. Esse assunto é tão importante, que existem linhas de crédito internacionais para financiamento de infraestrutura, para financiamento de habitação, para financiamento de projetos, e todos eles se baseiam numa coisa, que é a garantia. Existe até uma piada que diz assim: se você estiver no 15º andar de um prédio e um banqueiro, ou seja, o dono de um banco, pular pela janela, não pense, pule atrás, porque banqueiro só faz bom negócio. Tá? Banqueiro só faz coisa garantida. Nós temos que partir dessa filosofia. Um banco é uma empresa privada, que tem sócios, que tem investidores, acionistas, que precisa ter lucro. E para isso ele tem que ter garantia. Ok? Então, a gente começa a dizer o seguinte, que o registro da venda de um bem imóvel é um fenômeno que mexe com a economia de um país no seu todo, como podemos ver. O que é esse registro da venda? Existe a conservatória do registro predial em boa parte dos países de língua portuguesa, que é o órgão que centraliza de quem é a propriedade e quais obrigações aquela propriedade deve a alguma entidade. Ou seja, um registro de hipoteca, uma penhora e coisas do gênero. Então, a conservatória do registro predial é esse órgão. O imóvel precisa lá nascer. Vamos usar esse termo para ficar bem fácil de entender. Ou seja, o imóvel precisa estar registrado na conservatória do registro predial. Enquanto ele não está registrado, banco nenhum concede empréstimo. Concedi até pouco tempo atrás, a partir da lei 259/11, já se mostrou uma tendência de que os empréstimos habitacionais ou para projetos habitacionais só se darão com o registro da hipoteca. E essa hipoteca, ela é feita na conservatória do registro predial a partir do momento que o imóvel está lá inscrito, seja ele terreno ou seja ele construção de um edifício, construção de um condomínio, qualquer coisa que o seja. É possível hoje em dia você registrar lá as frações de um edifício a construir. E essas frações poderão ser hipotecadas pelo banco. Veja, o apartamento não existe. No sítio só existe terreno, mas existe um projeto aprovado que foi registrado na conservatória, onde esse projeto diz que terão lá um certo número de unidades, e essas unidades a construir poderão ser hipotecadas pelo banco. Então podemos dizer com isso o seguinte: a partir do momento que o imóvel nasce na conservatória, aparece o dinheiro. Dinheiro vindo de onde? Emprestado pelo banco. Enquanto o imóvel não nasce na conservatória, isso não é termo jurídico, é termo para vocês entenderem, tá bem? Se tiver algum jurista aqui, vai dizer, pô, esse camarada não entende nada. Então, enquanto esse imóvel não está registrado na conservatória, o banco não libera dinheiro. Então, partindo da premissa que não existe mercado imobiliário, não existe desenvolvimento sem banco, sem empréstimo, sem financiamento, ok? É preciso que esse fenômeno aconteça. E esse fenômeno cria o quê? Ele cria segurança jurídica, Ele atrai investidores. Se o investidor sabe que o banco dá empréstimo para alguém comprar alguma coisa, o investidor quer fazer o quê? Ele quer fazer o empreendimento para obter lucro e esse empreendimento ser vendido por empréstimo bancário. Então, ele atrai investidores, ele gera o recolhimento de impostos. Quais são os impostos que são recolhidos se você tem um empreendimento imobiliário? Você tem um imposto de rendimento do trabalho, você tem o imposto industrial, você tem o imposto de selo, você tem o IPU, quando o imóvel está pronto, que vocês têm ouvido falar ultimamente, com o imposto sobre predial urbano, ok? E você tem todo o desenvolvimento da economia com isso. Então, gera muito o aquecimento da construção civil gera muitos recolhimentos de impostos. Produz novos negócios imobiliários, fomenta a geração de empregos. Se você aquece a construção civil, você fomenta cada vez a criação de empregos, cada vez maior, né? Colabora com o crescimento da indústria interna e formação de mão de obra. Colabora com a melhoria do INH, do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, quanto mais você tem bairros infraestruturados, tudo isso, mais você tem de saúde e assim, com isso, você melhora a qualidade de vida. O Índice de Desenvolvimento Humano, hoje em dia, ele é medido para concessão de créditos internacionais para o país também. Então, quanto mais o país ele melhora o IDH, ele melhora o saneamento, ele cuida do ambiente, mas ele tem linhas de crédito internacional. Então, hoje em dia, tudo está ligado. Ok? Bom, então, se os imóveis estão regularizados, eles estão registrados, ocorre uma sinergia cada vez maior na economia. Ok? Então, vamos lá. Pode passar. Então, em termos de situação atual, que já é melhor do que foi há 10 anos atrás, mas ainda é muito crítica, eu não sei quantos de vocês aqui moram em casas próprias, né? Mas se moram em casas próprias, talvez não seja a casa ideal, talvez não esteja com a condição que merecia, mas nós temos muita falta de habitação condigna. Quem voa por essa cidade, eu já tive essa oportunidade duas vezes, consegue perceber muito bem isso, é alarmante. O número de pessoas que moram nessa cidade, e não só em Benguela, em Lubango, nas grandes cidades de Angola, em condições não condignas, já que essas habitações não existem, isso dá um reflexo. E esse reflexo é um preço especulativo dos imóveis para compra e arrendamento, ok? Um custo alto de alojamento para funcionários, e esse custo é repassado. Uma empresa que vai se implantar aqui, que tem que pagar alojamento para os funcionários, se o alojamento for caro, ele vai ter que colocar isso nos preços do produto final que ele produzir, seja ele qual for. É o custo da operação dele, ok? Então, casa cara quer dizer produto final caro. Tá? Não tem jeito. Isso não tem hipótese, seja para o funcionário nacional ou estrangeiro. Tudo que envolver a cadeia de custos de um produto vai ser refletido no preço final desse produto. Não tem por onde. Então, se você tem habitação cara, você vai ter um custo final de um produto caro também. Não tem por onde. Podemos passar? E aí, nós precisamos fazer a casa, não é? E para fazer a casa, aí começam os problemas. Veja, nós estamos em 2012 e eu pergunto para vocês, aonde tem loteamento na cidade de Luanda para vender? Aonde você pode ir e comprar um lotinho infraestruturado, com água, com luz e com documento? Não estou a pedir nem alcatrão, nem asfalto. Água, luz e documento. Numa cidade com 6 milhões de habitantes. Aonde há? Não há. Não tem lote à venda. Ali não tem lote à venda. Você tem ali um projeto habitacional do Estado, mas que não tem lote à venda. Porque, veja só, insiste-se muito na casa pronta. Mas será que todo mundo tem capacidade para comprar casa pronta? Será que o salário de todas as pessoas são iguais? Será que as prioridades de cada pessoa ou de todas as pessoas são iguais? Não são. Um quer uma casa grande, outro quer uma casa maior, outro quer uma casa pequena, outro vai casar agora em um quarto, sala, cozinha, casa de banho já está bom, não é? Então a prioridade de cada um. Mas a casa, ela nasce, ela tem que nascer num sítio com infraestrutura e com documento. Hoje, poucas são as regiões de Luanda que possuem isso. Eu vou sempre falar Luanda, pessoal, porque eu estou aqui há 8 anos e meio e é onde eu conheço mais. Mas isso se estende para as outras cidades do país que talvez até estejam num grau de desenvolvimento mais rápido do que Luanda, porque em Luanda existe muita especulação pelos negócios. Não é? Eu já vi que Benguela, por exemplo, já está um pouquinho mais à frente que Luanda em alguns aspectos. Então, nós temos uma lei de terra que diz o seguinte: quem pediu direito de superfície tem 3 anos para dar aproveitamento útil ao terreno. Ou seja, quando você pede um direito de superfície, você tem que apresentar lá um projeto daquilo que você vai fazer. E concedido o direito de superfície para você, que é a escritura de direito de superfície, você tem 3 anos para fazer esse projeto. O que acontece hoje? Alguns terrenos em Luanda, grandes, foi concedido o direito de superfície e nada foi feito lá. Ok? Outros, pior ainda, foram vedados e nada foi feito lá. Isso é um fenômeno que acontece sempre nas grandes cidades em desenvolvimento. Eu já tive a oportunidade de ler um trabalho que foi feito sobre a Cidade do México, que aconteceu isso e o governo teve que intervir para que aqueles terrenos parados pudessem ser urbanizados. Ok? E a maneira de fazer isso não é a força, nunca. Porque você tem interesses políticos, econômicos, que vão sempre oferecer resistência a isso. A maneira de fazer isso é criando uma atratividade para o dono daquelas terras de fazer o desenvolvimento urbanístico daquilo. Ora bem, de qualquer forma, a lei diz o seguinte: se em 3 anos isso não for feito, o Estado pode reaver a terra e vendê-la novamente. Tá? Esses terrenos onde foi tirado direito de superfície e nada foi feito. E isso, esse fenômeno, atrapalha o desenvolvimento da cidade porque encarece o preço da terra. Hoje, uma terra que é comprada ao Estado a 8 dólares, imediatamente é colocada à venda a 60. Ok? A 60, 70, 50. Então, o que o possuidor dessa terra promoveu de desenvolvimento para a cidade? Ele gerou emprego? Ele promoveu algum desenvolvimento? Não. Ele está a usar a necessidade dos outros para benefício próprio. A esse eu chamo de especulador. E não aquele que construiu e pôs à venda pelo preço que o mercado pagava. Que muitas vezes na imprensa foi chamado de especulador. Mas ele gerou emprego e ele recolheu impostos. E gerou desenvolvimento. E contribuiu para o crescimento das indústrias internas. Agora, esse que cerca o terreno, recolhe o direito de superfície ou não, e põe a terra à venda, o que ele fez de desenvolvimento para a cidade? A meu ver, nada. Ok? Mas aí é opinião pessoal, não é opinião da PIMA. Enfim, a lei de terras, então, ela não é cumprida, porque ela deveria, em 3 anos, que não houve o aproveitamento, esse terreno poderia ser questionado e requerido ao Estado para novamente ser vendido a alguém que desenvolvesse algum projeto durante 3 anos. Podemos passar. Qual que é o reflexo disso? Se você andar hoje pela autoestrada, se você andar hoje pelo Bengo, os terrenos estão todos vedados, não é? E com alto preço para venda. Então isso é uma especulação no preço dos terrenos, aumenta o custo dos imóveis prontos. O promotor imobiliário que não tem terreno e que vai comprar um terreno, vai pagar um preço mais alto do que o Estado venderia. Ok? E dentro da cadeia de custos dele, quando ele for vender a casa, ele tem que incluir esse preço alto. Tá certo ou não? Então, isso reflete também no preço dos imóveis prontos. E aí o que começa a acontecer? Eu costumo dizer que quando alguma coisa anômala acontece, a natureza se incumbe de corrigir, não é? Você tem um aumento exponencial dos loteamentos clandestinos. A população precisa morar. Não acontecem os loteamentos regularizados. Mas existem aqueles oportunistas de plantão que vão falar, opa, peraí, se existe mercado, por que não vender? Então essas pessoas, em coligação com os possuidores dos terrenos ou não, às vezes eles invadem terreno alheio, abrem ruas, loteiam e vendem. Esse fenômeno já está acontecendo muito no Bengo, e em Viana e no Benfica. Okay? Terras estão a ser invadidas, ruas estão a ser abertas e lotes estão a ser vendidos. E às vezes quem está a vender nem dono do espaço é. Ou às vezes está combinado com o dono do espaço. Por quê? Quanto menor for o terreno, mais alto é o preço por metro quadrado. Se você vai comprar uma grande gleba, 10 hectares, 20 hectares, é um preço. Se você vai comprar um lotinho, o preço é muito maior. Um dia, se vocês tiverem a curiosidade de ver, o preço do terreno mais caro é no cemitério. Tá? Quando começar a surgir cemitério por aqui, vocês vão perceber isso. Aquilo tem 1,5 por 2, por 3, e é um preço absurdo. Tá? Quanto menor for o lote, a relação é essa. O preço é mais caro. Ok? Então começam a surgir os loteamentos clandestinos. Qual que é o resultado disso? Com o passar do tempo, você vai ter 1.000, 1.500, 2.000 famílias implantadas em loteamentos clandestinos ao redor da cidade inteira e das cidades. O Estado não consegue tirar essas pessoas de lá, porque são pessoas de poder aquisitivo de nível médio. As casas começam a ser construídas em alvenaria, boas casas, pessoas da sociedade no geral, e politicamente fica impossível remover essas pessoas de lá. Só que o Estado tem um plano diretor de infraestruturas, onde ele desenha que ele vai levar a luz por aqui, a água também por aqui, e ao longo de 10 anos vai fazer esse desenvolvimento da cidade. Quando aparecem os loteamentos clandestinos, e quem tiver curiosidade vai no Google e coloca lá loteamentos clandestinos no Brasil, vocês vão ter matérias lá de mestrado das universidades onde mostra as consequências dos loteamentos clandestinos, que já começa a acontecer nas grandes cidades de Angola. Ok? Quais são essas consequências? Todo aquele plano diretor do desenvolvimento da cidade, ele fica minado, ele tem que ser deixado para trás. Por quê? Porque surge um bairro imenso a clamar por água, por luz e a pressionar a opinião pública. Ok? Reportagens e não sei o que lá, tem sempre alguém interessado em tirar partido disso. E a partir daí o Estado tem que abrir mão do plano diretor dele de desenvolvimento da cidade para desviar água, luz e saneamento, se for o caso, para aquela região. Então isso é um cancro para a cidade. Tudo isso por quê? Porque a tempo e hora não surgiram os loteamentos regulares que estavam dentro do previsto do plano diretor da cidade. Ok? Podemos passar? Outro problema para o crédito habitacional é o custo do dinheiro. Hoje, quem quiser ir num banco privado ou público e pedir um empréstimo habitacional, vai encontrar taxas que vão de 15% a 19%. E o trabalhador, ele faz contas. Ele fala, bom, o meu reajuste anual é de 6% a 10%. O reajuste do banco é 19%. Portanto, eu tenho uma defasagem de, no mínimo, 9% ao ano. O que significa dizer que em menos de 10 anos, em 8 anos, a prestação da casa dele está ao valor do salário dele. Ok? Menos que isso. Em 5 anos, a prestação está ao valor do salário dele. Então, isso aqui é um dos grandes problemas para o desenvolvimento da construção civil. Por que que isso acontece? A inflação expectável para Angola até o ano passado estava 13%. Os bancos não podem emprestar dinheiro pelo valor da inflação. Eles têm que ter lucro. Eles devem resposta aos acionistas. Então, eles têm que pôr um valor no empréstimo acima do valor da inflação. Ok? Portanto, como resolver isso? O banco tem que ter lucro. Se ele emprestar o dinheiro pelo valor que o dinheiro vale, ele não tem lucro. Portanto, com o tempo, ele fecharia. Como resolver esse problema do crédito, do valor do juro alto? O único que nós encontramos... Bom, existem dois. Baixar a inflação e até lá não se pega crédito habitacional. E o outro jeito é emprestar dinheiro num valor mais baixo. Ok, mas quem que paga essa conta? O Estado. E como é que ele recebe de volta? There is no free lunch. Não existe almoço de graça. Ok? Como é que ele recebe esses 9% de volta? Aí é que está. Impostos e desenvolvimento da economia. E é nessa tecla que a gente bate. Ok? Ele vai deitar fora todo ano 9% e com o passar do tempo menos, porque a inflação vai baixar e o juro do financiamento também vai baixar. Mas ele vai receber isso de volta. E nós encomendamos, inclusive, esse trabalho para a Deloitte. Dizer para nós, no universo de 1.000 casas de 150 mil dólares, onde o custo de produção total seja 120 mil dólares, o que que isso gera de impostos? Ok? Para tentar mostrar para o Estado que talvez possamos ir por esse caminho. Tá certo ou não? Então, quais são os reflexos disso, desse juro alto? Novamente, as pessoas não compram casa. Então, você tem um represamento, aqui não uso esse termo, né? Mas um aumento da demanda, ou seja, as pessoas não conseguem comprar a casa, mas elas precisam da casa? Precisam. E cada tempo que passa, mais pessoas precisam? Mais pessoas precisam. Então, vai aumentando a demanda. O dia que a condição for favorável, muita gente entra para essa compra. Se muita gente está à procura e com dinheiro para pagar, o que que acontece com o preço do imóvel? Sobe. Ok? Então, não podemos deixar isso acontecer, porque senão, com o passar do tempo, nós vamos ter uma subida do preço do imóvel pronto para venda. Porque cada vez mais pessoas à procura, quem puder pagar mais vai pagar mais, e o promotor imobiliário, que é um empresário, que é um privado, vai cobrar mais, porque tem quem pague. Quem que põe o preço em qualquer mercadoria? Quem manda no preço de qualquer mercadoria, seja uma casa, seja um eletrodoméstico, seja um carro, quem que manda no preço? O mercado. Numa economia livre, quem manda no preço é o mercado. O mercado que diz, não é nem o dono do produto. É o mercado que diz, eu pago, eu quero. O dono fala, opa, peraí, tanta gente assim? Não, sobe. Ok? Então é o mercado que manda no preço do produto. É importante a gente ter isso em conta. Então, conforme as pessoas não podem comprar porque não têm condição financeira, a necessidade existe, cada vez mais pessoas. Quando houver condição para essas pessoas comprarem, o preço poderá ser alto, porque existe muita gente interessada na compra e com capacidade para compra quando houver condição financeira. Ok. Sim. Mercado. Olha, eu respondi algumas vezes a uma pergunta que falavam, como é que um jovem angolano vai comprar uma casa no Talatona? Tá certo? Desculpa. Jovem não pode comprar casa de alto padrão, ou não tem capacidade financeira para isso. Um jovem que saiu da faculdade, ele ainda não está a ganhar muito. Por que, que sempre se usou o exemplo do Talatona? Porque era o único, a única região infraestruturada e pronta e com imóveis disponíveis para venda. Mas não pode ser assim. No futuro nós teremos loteamento no Cacoaco, em Viana, urbanizações no Benfica, em Viana, em Cacoaco também, e cada um vai aderir ao imóvel no preço que a sua capacidade financeira permite. E às vezes não vai nem comprar. Ele vai para a renda resolúvel, que é o aluguel com um bocadinho por mês que ele vai pagar da aquisição do imóvel, que é uma das saídas. Pode, claro. Isso aqui é uma conversa, não é? Nós estamos a falar do mercado. O mercado é composto pela oferta e pela procura. Normalmente o preço, segundo os economistas, encontra-se quando a oferta e a procura se cruzam. Isto é, forma, é matematicamente como explica o encontro do preço, portanto será o ponto de equilíbrio. Mas vamos ver uma coisa. Quando nós estamos a falar do mercado, e estamos aqui a dar o exemplo de Talatona, nós estamos a dizer que há produto no mercado. E há pessoas que, hipoteticamente, poderiam estar interessados naquele produto. Mas não se consegue chegar a um acordo quanto ao preço. Mas isto porquê? Porque, conforme diz o Kleber, provavelmente porque as pessoas que nós estamos a dizer que são, portanto, que andam à procura daqueles imóveis, não têm capacidade para aqueles imóveis. Portanto, e porque também quem está a oferecer fez investimento e o preço dele, o preço que ele almeja que seja atingido, não está a ser conseguido pelas pessoas que andam à procura daquelas casas. Portanto, eles não fazem parte do mesmo mercado. Estamos a falar em padrões de mercado diferentes. Porque, provavelmente, as pessoas que andam à procura das casas de Talatona têm capacidade para pagar até 2 mil, 3 mil dólares. Mas estou a dizer isso, pronto, como se fosse uma mensalidade. Mas o preço, provavelmente, está nos 5 mil. Portanto, há aqui um desajustamento. Portanto, aqui, quando nós estamos a falar do mercado, o mercado é que manda. Aqui, neste caso, temos um produto que está desadequado para a procura. Exato. Portanto, aí não há, é por isso que não há compra e venda de imóveis. E talvez porque os promotores imobiliários foram induzidos a construir um tipo de produto que em determinado momento eram consumidos. Pois. E havia disponibilidade financeira, havia liquidez. A partir de um determinado produto, de um determinado período, aquele produto passou a estar desajustado porque deixou de haver dinheiro para o comprar. E, portanto, a procura provavelmente vai ter de se deslocar para outra zona do espaço à procura para encontrar o produto que está ajustado à sua capacidade financeira para pagar. Por isso, e há de se dizer... Então veja, todas essas situações, elas fazem com que a aquisição do imóvel não aconteça e a demanda vá aumentando, a procura vá cada vez aumentando mais, cada vez um número maior de pessoas que vão ganhando condição financeira e que querem adquirir, ok? Falta de conhecimento do público-alvo para a preparação dos produtos imobiliários. Hoje, um promotor imobiliário que chega em Angola, não é? Como é no resto dos países, o que ele vai procurar saber? Olha, qual que é o ganho médio da população, ou qual que é o salário médio do setor público, o salário médio do setor privado, com esse dinheiro, com esse salário, quanto que eles podem pegar de financiamento, porque a partir daí eu vou desenhar o meu produto. Certo ou não? Ok, eles podem pegar 120 mil? Vamos lá ver quanto custa para fazer uma casa de 120 mil. Quanto é o terreno, quanto é o material, quanto é a mão de obra, quanto é a parte burocrática, quanto tempo leva. E eu vou tentar desenhar esse produto. Hoje em dia não existe essa informação, que provavelmente será dada pelo Instituto Nacional de Estatística. Se o promotor imobiliário ele sabe qual é o ganho dos trabalhadores e quantos trabalhadores existe por ganho, veja, não queremos saber quanto o Álvaro lá da Sonangol ganha. O diretor, não, nada disso. Mas qual a faixa salarial e quantas pessoas tem naquela faixa salarial? A partir daí faz-se a conta inversa. Se eu tenho 40 mil pessoas que ganham 1.500 dólares, no juro atual, 1.500 dólares compram o quê? Ah, compram um imóvel de 80 mil dólares. Ótimo. Eu vou fazer 5 mil casas de 80 mil dólares. Ok? Porque eu sei qual é o público-alvo. Eu sei qual que é o público consumidor. Hoje em dia não existe essa informação. Essa informação não é divulgada. Mas é possível aceder a essa informação? Existe essa informação? Existe. O imposto de rendimento sobre o trabalho, ele é uma porcentagem do salário. E ele é recolhido todo mês. Está lá no Ministério das Finanças. O INSS é um valor sobre o salário. Tem lá a relação no INSS. Então, uma das ferramentas que o Estado poderia usar era divulgar essas faixas salariais e a quantidade de funcionários por faixa salarial e, a partir daí, o promotor imobiliário fazer empreendimento à medida do bolso de uma determinada faixa salarial. Ele sabe que ele vai ter público. Ok? Infelizmente, isso ainda não é divulgado, mas a gente está aqui para colaborar, para mostrar e para ver se isso anda para frente. Então, o que acontece? Os produtos errados são preparados. Um grande valor que poderia ser concentrado na produção de imóveis para classes que realmente vão consumi-los acaba por ser empregue em outros produtos e, por conta disso, não são vendidos. É o caso que você falou agora de Talatona. A ocupação não está em 30%. Talatona tem uma característica agora: metade dos condomínios são ocupados por angolanos, o que denota uma coisa excelente. Quer dizer, o angolano está com capacidade financeira. Aquilo não depende do estrangeiro. Já é ótimo. Já denota que a economia está a subir e que a capacidade financeira também. Bom, dentro da produção do imóvel, você tem um outro custo, que é o custo da aprovação e registro dos projetos. Imagine que um promotor imobiliário comprou um terreno, aí ele vai aprovar um projeto e vai registrar esse projeto na conservatória. Ele está com aquele dinheiro investido lá e tem que esperar tudo isso sair para poder financiar pelo banco, porque só quando o projeto está registrado na conservatória é que o banco vai liberar o financiamento para ele, para os adquirentes finais. Se isso aqui demora, esse dinheiro está parado, o reflexo desse custo acontece aonde? No preço final do imóvel. Não tem jeito. Vamos lá. Então veja, aqui a gente coloca os prazos. Você vai aprovar um projeto de 3 a 9 meses. Quando ele está pronto, sai um documento chamado Certificado de Habitabilidade, para dizer: habite-se, pode habitar, está feito conforme o projeto que foi apresentado. 3 meses. E assim vai toda a tramitação, pode descer? Toda a tramitação. Resumo final, pode descer. A gente vai chegar de 21 a 30 meses para ter o imóvel inscrito na Conservatória do Registro Predial. Lembra lá no início que a gente falou, somente quando o imóvel estiver registrado é que o banco vai financiar e que aparece dinheiro para aquela obra? Ok? E aí eu mostrei isso, nós mostramos isso para o empresário e ele falou: doutores, vocês estão a dizer que Angola demora 21 meses para pôr tinta no papel? E eu fiz aquela cara de hã? Eu falei, porque tudo isso não é documentação? Documentação não é pôr tinta no papel? Vocês estão a me dizer que se um produto for feito lá fora, for produzido, for embalado, for vendido, entrar no navio, chegar aqui, ser entregue na minha casa, sai primeiro do que nós colocarmos tinta no papel? E eu tive que dizer que sim. Porque isso aqui é parte documental. Então nós demoramos para pôr tinta no papel mais do que um produto é produzido, exportado para Angola e entregue na sua casa. Tinta no papel. Como é que chama-se isso? Burocracia. Excessiva. Ok? Excessiva. Vamos lá. Mas estamos num bom caminho, viu? O próprio executivo já demonstrou essa preocupação e já quer mudar isso. Graças a Deus é que nos impulsiona aqui. Novamente, encarecimento do produto imobiliário por conta do prazo necessário para sua regularização e o custo que isso importa. Taxas de urgência, a famosa gasosa, que aqui não acontece, só na Suíça. Aqui não acontece. Problema, falta de estrutura dos órgãos públicos e excessiva burocracia. A mesma coisa, vamos descer. E aqui, a parte social, não é? Falta de incentivo ao arrendamento, uma vez que a lei atual protege mais o inquilino. Hoje, se o inquilino entrar numa casa, ele sai quando quiser. E ele muda o aluguel quando ele quiser. A renda, o valor da renda, quando ele quiser. Tá? Isso faz com que... Isso torna comprar casa para arrendar uma coisa interessante? Sim ou não? Sim? Você vai comprar uma casa e vai arrendar. E sabe que seu inquilino vai sair de lá quando quiser e você não vai poder aumentar a renda porque a lei não permite. É bom para você? Sim. Bom, é o seguinte. Segundo a realidade que nós vivemos em hoje, nós, ao cobrar o inquilino, ele paga meses, anos, não, por exemplo, 6 meses. Ok. O dono desse edifício tem sempre lucros, porque ele sabe que ele vai pagar meses a mais. Ok. E a partir desse lucro que eu vou adquirir, eu sei qual é o plano de ter. Essa é a maneira que se pratica. A lei proíbe isso. A lei proíbe isso. Essa é a prática que se pratica aqui. E a nova proposta de lei, com, se eu não me engano, 166 artigos, proíbe mais ainda pedir-se os aluguéis adiantados. Portanto, você vai receber dele mês a mês, e mesmo que a sua casa valer mais, ele só vai subir a renda se ele quiser. É interessante para você? Como inquilino, sim. Como inquilino. E como proprietário? Não. E nós temos que fomentar o interesse no investidor, em quem tem o dinheiro, de comprar casa ou fazer casa para arrendar. Porque quanto mais casa tiver para arrendar, o que, que acontece com o preço do aluguel? Baixa. Ok? Existe uma nova proposta de lei com aproximadamente 166 artigos. É uma loucura. Não precisa disso. Nós temos a postura de que tem que haver um incentivo ao arrendamento e, para isso, a livre negociação entre proprietário e inquilino tem que vigorar. Por quê? Porque cada vez vai atrair mais gente para investir no imobiliário para arrendar e não para vender. E vai cada vez irrigar o mercado de arrendamento e, com isso, as rendas baixam. Senão, cada vez menos gente vai ter interesse em arrendar casa e os aluguéis sobem. Vamos lá? E aí, a Prima vem com as suas propostas, não é? Não é dizer assim, esse é o certo. É proposta, tudo aqui é laboratório. A gente não sabe o que pode acontecer. Então, dentro da nossa visão, é preciso criar mecanismos para que os terrenos que estão hoje vedados com direito de superfície ou não, primeiro, paguem impostos. Ok? Você quer ter bastante terreno? Ok, paga imposto. Porque hoje não paga nada. O custo é o da cerca e do vigilante. Então paga impostos. E que tipo de impostos? Quem recolheu o direito de superfície, quem está em dia, cumpriu tudo como tem que ser, paga um imposto menor. Aquele que só vedou o terreno, paga um imposto maior. Porque a terra não é do Estado? Ele não vedou a terra? Ele não está a ocupar a terra? Paga. Se fosse sua, você cobrava. Por que que o Estado não vai cobrar? Com isso, com esse custo do imposto, você fomenta no adquirente, no possuidor do terreno, a vontade de fazer alguma coisa com aquele terreno. Porque começa a dar só custo e não receita. E aí começam a aparecer os empreendimentos imobiliários. Vamos lá. Mudança da política de cedência ou venda. Isso precisa mudar. As pessoas não podem ir lá cercar o terreno, vedar o terreno e boa. E atrapalhar o desenvolvimento das cidades. Atrapalhar por quê? De repente ele fala, não vendo. Eu quero o teu terreno, não vendo. E aí? E se todos falarem isso? Não é? O preço sobe e o preço da casa também sobe. O Estado não consegue suprir todas as necessidades de uma população. O privado aí intervém. Vamos lá? Banca. É preciso criar linhas de crédito para os promotores imobiliários e para os compradores, com bonificação dos juros, sob pena de cada vez o mercado diminuir o consumo e represar, segundo Emiliana, essa expressão é brasileira, né? E aumentar a demanda. Pronto. É mais ou menos por aí. Então, uma maneira de você, eu não diria tabelar o preço dos imóveis e nem decretar que os imóveis têm que ter um determinado preço, é você criar juros atrativos para faixas dos imóveis. Um exemplo, quem quiser comprar um imóvel de 200 mil dólares, vai pagar um juro de 12%. Quem quiser comprar um imóvel de 150 mil dólares, vai pagar um juro de 10%. Quem quiser comprar um imóvel de 100 mil dólares, vai pagar um juro de 8%. E quem quiser comprar um imóvel de 60 mil dólares, vai pagar um juro de 6%. Ok? Em qual dessas faixas vai haver maior procura? Na faixa de juro menor. Portanto, mais compradores. Se vão haver mais compradores, onde é que o promotor imobiliário vai? Fazer produto para aquele universo maior. Então, o próprio promotor imobiliário começa a fazer imóvel de 60 mil dólares. Porque tem maior procura. Ok? Então, você tabelou, entre aspas, o preço do imóvel sem fazer isso por decreto. Você deu juros em várias faixas de valores, aonde o promotor imobiliário percebe que na faixa mais baixa de juro tem mais gente para comprar. É mais certeza que ele vai vender. Então ele começa a preparar produto naquela faixa de valor do imóvel. Ninguém colocou preço no imóvel, só pode fazer imóvel de 60 mil dólares. Mas atrai o privado, o promotor imobiliário, para ir para aquela faixa. Então, defendemos uma bonificação dos juros por parte do Estado até que a inflação baixe, para que surjam cada vez mais promotores imobiliários nessas faixas de valores. Pode ser? Isso aqui são todos exemplos do que eu falei. Apoio aos promotores imobiliários. Ou seja, o Estado tem que ter nos promotores imobiliários parceiros. E para isso precisa apoiá-los, que é eles que vão ajudar com o seu dinheiro que está parado no banco a promover o desenvolvimento do país. Ok? Então, um dos itens que a gente falou, a divulgação das faixas salariais ajudaria muito o promotor imobiliário a produzir produto para aquelas faixas salariais. Pode ser. Divulgação mensal dos metros quadrados aprovados em cada cidade e suas tipologias. Um promotor imobiliário que chega em Angola ou que resolve ingressar nesse mercado, é um empresário nacional, resolve ingressar nesse mercado. Ele tem que saber qual que é a expectativa de projetos que já foram aprovados e com qual tipologia. Onde é que se vê isso? No departamento de aprovação. Esse departamento de aprovação tem que dizer, olha, já aprovaram muito aqui, no último ano, tantas mil moradias de tantos metros quadrados. Ele falou, opa, já tem uma expectativa de produção muito grande. Eu vou mudar de tipologia de imóvel. Ele não pode entrar nesse mercado às cegas. Ok? Ele não pode entrar às cegas. Quem tem que dizer isso é o poder público. Olha, já existe uma expectativa de construção de tantos metros quadrados nos últimos 12 meses. E de tantos metros quadrados e de tantos tal, tal. E aí ele vê em qual nicho de mercado ele quer se encaixar. De repente ele descobre, pô, mas ninguém vai fazer armazém? Eu vou fazer armazém. Ok? E assim por diante. Política de financiamento, de fornecimento de financiamento à construção com juros bonificados. Vai receber isso de volta, como falamos, do INSS, do IRT, do Imposto Industrial, do IPU e assim por diante. Preparação com a maior brevidade dos planos diretores das cidades. O que, que é o plano diretor? O plano diretor diz para onde a cidade vai crescer e o que, que pode fazer em cada região da cidade, fora todo o aspecto de saúde e assim por diante. Então, se existe um plano diretor, um promotor imobiliário olha lá no mapa e diz assim, terrenos nessa região pode fazer aqui tantos andares, pode ocupar aqui tanto do terreno, pode ter a volumetria tal. Hoje isso não é feito assim. Hoje você tem que perguntar isso no departamento de aprovação. Ok? Para saber quantos metros quadrados pode fazer naquela região. Isso pode derivar em corrupção para vender mais metros quadrados de aprovação. Não aqui, na Suíça. Ok? Aqui não. Aqui não acontece isso. Vamos lá? Então, os planos diretores são importantes para isso. O promotor imobiliário, ele vê para onde a cidade vai crescer e pode começar a trabalhar no desenvolvimento de uma outra região da cidade. Desburocratização dos serviços públicos, está lá aqueles 21 meses que nós falamos. Ok? Órgãos públicos, ele tem que ter prazo limite para dar resposta a um pedido. Você não pode entrar com um projeto de aprovação lá e isso ficar um ano lá. Você já não comprou o terreno? Já não entrou com a sua aprovação lá? Demorou um ano. O custo desse dinheiro investido no terreno, você não vai repassar para o preço do imóvel? Vai. Então isso é prejudicial. Portanto, os órgãos públicos, a nosso ver, têm que ter prazos limites para isso, para responder essa demanda. E com uma outra variante, que é o seguinte, se é um projeto de interesse público, tantas mil unidades, tantos lotes, esse tem que ter prioridade. Opa, peraí, como é que é? Se aprovar isso aqui, vai ter um loteamento com 20 mil lotes para a cidade? Onde o promotor imobiliário vai fazer toda a infraestrutura interna, que vai investir naquela região? Não. Esse aí tem que ter aprovação rápida. Porque é de interesse público, vai gerar desenvolvimento para a cidade e, portanto, para o país. Olha, tem um projeto habitacional aqui para 2 mil casas para uma determinada região. Não, peraí. Esse entra em outro fórum. Esse aqui tem que aprovar rápido. Vamos analisar rápido e vamos aprovar rápido. Por quê? É investimento para a região, é investimento para o país. Ok? Hoje, toda a tramitação para você regularizar um edifício que você vai construir tem que passar por 4 órgãos. Sendo que toda a redação, a descrição daquele empreendimento, quem dá é o privado. Portanto, se o privado errar na descrição, vai sair registrado errado. Então a gente diz assim, se é o privado que dá a descrição, por que, ao invés de passar por 4 órgãos, não pula tudo isso, vai para o órgão final e depois de aprovado, em 30 dias ele tem o empreendimento registrado. A redação quem dá é ele. Se ele errar, o prejudicado é ele. Então a gente diz assim, para registrar um edifício, ao invés de levar 21 meses, que leve os 3 meses da aprovação e mais um mês do requerimento dele dentro da conservatória predial. Porque a partir daí, do momento que ele tiver registrado, o banco pode hipotecar. Aparece dinheiro na economia. E é isso que interessa para nós. Vamos lá? Recolhimento de CISA. CISA é um imposto que a gente recolhe para ter a transferência do imóvel para o seu nome. Hoje é impossível você fazer isso sem ir 6 vezes ao bairro fiscal. Eu vou falar em outras palavras. É impossível você dar dinheiro para o Estado sem ir 6 vezes lá. Se fosse para entregar o dinheiro a você, era uma vez só, não era? Ok? Então isso precisa mudar. Já está em estudo pelo pessoal do PERT, para mudar toda essa tramitação. Então, o que acontece? O contribuinte, ele quer transferir o imóvel para o seu nome. É importante, porque é patrimônio. A partir daí consegue-se avaliar o patrimônio de cada pessoa. Se ele começa a tomar muita canseira aqui, o que, que ele faz? Ele desiste e ele não passa o imóvel para o nome dele. Qual que é a repercussão disso ao longo do tempo? Ele vem a falecer, o imóvel fica para o patrimônio da família, que não tem o imóvel regularizado. Desestrutura financeiramente a família. Ok? Criação de novos notários já está aprovado desde abril do ano passado e de novas conservatórias. O executivo já aprovou isso, saiu numa lei de abril do ano passado, está no site da PIMA, a PIMA COAO. No entanto, não está criado ainda. Nós defendemos uma lei do arrendamento que tenha uma negociação mais aberta entre senhorio e inquilino, para que cada vez mais seja interessante as pessoas investirem em casas para arrendar e com isso o preço baixar. Precisa existir um banco estatal que seja o capitão da política de crédito habitacional. Enquanto isso não acontecer, os privados recuam. A partir do momento que um banco estatal levanta essa bandeira, sai na frente, os bancos privados vão atrás. Então, essa política de subsídio poderia acontecer aqui a partir do BPC, a partir do... O BAE eu não sei se é estatal, acho que é misto, né? Mas um BPC, poderia acontecer essa política agressiva de financiamento habitacional e isso faria com que os outros bancos fossem atrás, ok? As conclusões da PIMA. Não dá para adotar uma medida ou outra. Eu vou dar um exemplo. O Estado vem e subsidia o juro em 9%, então aquele juro de 19% vira 10% só. 9%, o Estado entra pagando. Ok? O que, que aconteceria? Um ingresso maciço de pessoas na aquisição dos imóveis. E quanto tempo leva para produzir? 21 meses. Ok? Se fizer isso, é tiro no pé. Ah, mas tem a cidade do Quilamba. Ok, 3 mil imóveis, é uma gota no oceano. 20 mil imóveis, também, é uma gota no oceano. É pouco. Precisa de muito mais. E o caminho, a nosso ver, então, é que haja uma adoção de medidas em conjunto para que isso aconteça, não é? E aí, na ótica do Kleber, pessoa singular, o caminho para a resolução da habitação em Angola passa pelos loteamentos e não pela casa pronta. Já falamos isso aqui da outra vez. É a pessoa comprar seu lotinho regularizado, infraestruturado. Ele não tem asfalto, não tem alcatrão, mas ele tem água, tem luz e tem documento. O bolso dele dá para fazer o anexo lá atrás. Ele vai fazer o anexo lá atrás e vai morar no anexo. Não é vergonha para ninguém. Com o passar do tempo, ele vai fazer a casa-mãe. Ou ele mora com os pais muito bem, vai fazer a casa-mãe primeiro e depois ele vai mudar para lá. Agora, o universo de empregos que é criado com a adoção dos loteamentos é absurdo. É muito emprego. E eu acho que é o caminho para cá e acredito que seja por aí que a gente vai mais um tempo. Então, no resumo é, se for adotar as medidas, que se adote medidas conjuntas. Não fatos isolados, porque vai haver distorções que vão acabar afetando o preço do imóvel. Eu não sei se o Miguel ou o Emiliano queria acrescentar mais alguma coisa. Eu tenho algumas perguntas, mas posso me dar em outro lugar que eu tenho. Ok, isso, por favor. Sim? Não. Sim. Ok. Que o Executivo já começou a fazer esse processo. Ou seja, saiu em, penso que foi em abril, não é? Saiu legislação para, portanto, para possibilitar o crédito habitacional. Agora, essa legislação também dizia outubro, que... Outubro de 2011. Pronto. Essa legislação dizia... Obrigado, Cléber. Dizia que iria ser regulamentado uma uma tabela de bonificação do juro. Do porquê? Valor total do imóvel. Porque os bancos que estão na praça são bancos comerciais, eles têm os seus custos, têm a sua estrutura de custos. Obviamente que para se chegar a uma taxa de juro são vários fatores que entram, entre eles o risco do tomador do crédito, o risco do ambiente geral do país, vários fatores. E muitas vezes os bancos não estão para abdicar desse pricing, desse preço. Portanto, o Estado, para ajudar, diz, olha, eu vamos bonificar a taxa de juros em X%, em que o tomador do crédito paga uma determinada percentagem e o Estado compromete-se a pagar o resto. Obviamente que isto é um custo para o orçamento do Estado. Por isso, implica que tenha de haver uma política de fomento habitacional do Estado, que aqui dizemos que não será para qualquer, para toda a gente que precisa de casa, porque há pessoas que precisam de mais apoio que outras. E isto faz com que, seguindo o exemplo de outros países, o Estado pode eleger, por exemplo, pessoas com deficiência, os jovens, famílias carenciadas, e bonifica de determinado, e depois, normalmente o que acontece é que cada ano, portanto, há uma determinada fatia do orçamento de Estado que é alocada para esse fim. E os bancos comerciais sabem que o Estado tem determinado verba para financiar, ele faz a triagem de quem são os clientes que querem crédito de habitação. Se estiverem de acordo com aquilo que o Estado definiu, eles fazem o empréstimo e depois vão buscar ao Estado os montantes que foram de bonificação. Isto é, se nós seguirmos uma política de a banca comercial dá o financiamento e o Estado paga parte do juro. Há outros países em que existe um banco, efetivamente, do Estado, que encabeça essa política. Se formos, por exemplo, ao Brasil, há um banco que é a Caixa Económica Federal, que é um banco que tem muito dinheiro e que tem dado um grande empurrão à resolução dos problemas de habitação no Brasil. Para além de outros programas, não é? Não é só a questão do financiamento do juro do tomador do empréstimo. Porque também é preciso, às vezes, financiar até a própria construção. Vocês já ouviram falar num programa que é o Minha Casa Minha Vida no Brasil, cujo objetivo é fazer 1 milhão de casas por ano. Ou seja, o Brasil tem como meta fazer 1 milhão de casas por ano. Eles estão à volta dos 700 mil casas, portanto 70% do objetivo. E muito por força de um conjunto de programas que estão, portanto, sediados neste Minha Casa Minha Vida e que são geridos pelo banco, por esse banco do Estado. Eu penso, eu não sei se... Mas por que este programa do Fundo Fomento Habitacional foi, de facto, lançado em 2007, 2008? Por que demorou já mais que 4 anos para, de facto, começar a funcionar? Qual é o atraso? Qual é a razão para... Talvez a captação de funding para isso pode ser um dos motivos. A determinação do público-alvo, do valor das casas, pode ser outro motivo. A determinação do subsídio, o Emiliano falou aí. Eu diria regulamentação também. A própria regulamentação. Porque foi lançada a ideia, mas nós, se formos, desculpa lá, nos últimos anos, nos últimos 1, 2 anos, tem sido produzido muita legislação. E que depois é preciso aplicar. Neste momento, eu penso que tem-se produzido leis. Falta agora passar ao próximo passo, que é a sua aplicação. E muitas vezes é produzido uma lei e que depois diz que vai ser publicado um regulamento. E a maior parte dos regulamentos nunca são publicados. Não, pronto, né? Eu penso que será um pouco... Mas eu penso que é preciso tempo, porque como tem sido produzido tanta legislação, que muitas vezes... é necessário e muitas vezes também os próprios serviços ainda não estão preparados para a sua aplicação. Eu penso que, obviamente, nós temos sido um parceiro do Estado nesse particular, porque temos chamado a atenção do Executivo para a necessidade de atualizar algumas leis e de fazerem novas. E nós sentimos, pelo menos, orgulhosos do facto de elas começarem a sair. As leis estão a sair. Falta é depois afinar a máquina para se começar a aplicá-las, não é? E isto, pronto, obviamente que precisamos, acho que é necessário algum tempo. Mas as pessoas estão ansiosas porque querem ver o seu problema resolvido e muitas vezes produziu-se papel, mas ainda não há efeitos práticos. Mas eu acho que vamos dar tempo ao tempo e nós estamos aqui também um pouco a perseguir isso, não é? A lutar para que as coisas comecem a funcionar, porque nós, obviamente, somos empresas, a maior parte de nós representa empresas que têm fins comerciais e vemos também a nossa vida também ficando complicada, porque enquanto não se resolver os problemas das pessoas nesses particulares, nós também fazemos menos negócio, não é? Essa é a realidade. Temos duas questões. Eu sou Nelson Paulo. Uma primeira questão era em relação à proposta da Proimóveis, a Prima, sobre a taxa sobre as terras. Com certeza, no decurso da comunicação, fica implícito que vão defender também que deve haver isenção para alguns grupos populacionais nessa taxa sobre a terra. Portanto, essa é a primeira questão. A outra, pode-se perspectivar a baixa dos preços dos imóveis em Angola? A que taxas para não gerar endividamento bancário? Sobre a primeira questão, a sua preocupação é a preocupação da maior parte da população, que é aqueles que têm terrenos pequenos. Terrenos pequenos não precisam ser... O que se quer combater aqui são aqueles grandes terrenos que são vedados e que impedem o progresso da cidade. Não é o 20 por 30, o 10 por 50, não é isso. Tá? Mas aqueles grandes terrenos, não é? Aconteceu já isso na prefeitura de São Paulo. A prefeita chamou as construtoras lá, os promotores imobiliários, para dizer: por que que a casa de vocês é tão cara? A casa é cara porque não há terreno na cidade. O terreno que há está muito caro. A prefeita falou: obrigado, até logo. Baixou uma lei no ano seguinte, porque toda lei tributária só tem efeito no ano a seguir. Terreno vago era muito mais caro o imposto, porque lá é cobrado imposto para terreno, do que o terreno urbanizado. E o que começou a acontecer a partir daí? As pessoas começaram a largar os terrenos, era um mau negócio. Né? E aí as construtoras conseguiram aceder a terrenos mais baratos e com isso fazer habitação mais barata. Se você pegar a autoestrada, se você pegar o Benfica em direção à Benguela, está tudo vedado. Mas as pessoas precisam morar. Né? E aí fica esse... Tem que haver algum instrumento que faça com que as pessoas tenham interesse em colocar o terreno em desenvolvimento. E a consciência do ser humano está onde? No bolso. Mexe no bolso dele para você ver se ele não muda o hábito. Ele muda o hábito. Cinto de segurança aqui era obrigatório antigamente? Ah, então todo mundo está a usar porque adquiriu consciência? Não. Porque paga multa. Então a consciência está no bolso. Pelo menos nossa, né? Latinos. Esqueci. Telefone aqui em Angola era caro há 10 anos atrás? O móvel? Era? Por que que hoje não é? A oferta? Casa barata. Oferta. Oferta. Poder fazer, poder regularizar rapidamente, construir rapidamente e ter financiamento fácil e barato. Então passa por tudo isso aqui para ter oferta. E é o Estado que vai resolver esse problema? Não. É o privado. Não percebi a sua pergunta. Considerando que esses imóveis foram financiados. Qual? Estes estão construídos. A juros caros, a juros altos. Não estamos a referir a isso. O que passou, passou. Nós estamos a falar daqui para frente. Se daqui para frente você tiver dinheiro barato, é capaz desses promotores, inclusive nesses imóveis, baixarem o preço para vender logo. Porque eles vão precisar desse dinheiro, porque já existe um mercado novo aí, pronto a comprar, e ele precisa produzir de novo. Endividamento. É um problema que ele vai ter de fazer, é uma empresa. Mas depois isso vai gerar efeito sobre a economia, porque a banca vai ficar com a dificuldade de emprestar. Pois é, vamos ver. Nós estamos a falar de algumas empresas e quando aquilo que nós perspectivamos é ter um mercado que funcione ad eterno. Agora, se há algumas pessoas que fizeram casas que não conseguem vender, isso é um problema das empresas, que eles vão ter de resolver de qualquer forma. Ele que entrega é o banco. Ele que faz, e é o que está a acontecer com muitos. Portanto, mas não podemos criar estrangulamentos do mercado. E aquilo que nós estamos aqui a pôr é ideias para melhorar o clima geral do mercado. Porque aquilo que nós... É assim, vou dar um exemplo. Nós aqui, as nossas casas são todas muito caras, mas são muito caras por isto tudo que nós temos falado. A maior parte dos produtos são importados. Os terrenos são caros. As empresas de construção cobram caro porque a estrutura é pesada e tudo mais. Depois, atrasos imensos. Você faz um projeto para 2 anos, demora 5 anos para entregar. Tudo isso é custo. E aquilo que as empresas faziam era, chegava no final, somavam tudo, punham um lucro em cima e apresentavam ao mercado. O mercado vinha, comprava tudo, para ele era tranquilo. A partir do momento em que o mercado começou a ter, deixou de haver mercado para esses produtos, as pessoas começam a repensar a vida deles. Começam a repensar que provavelmente já não vou fazer produto de 1 milhão, mas vou fazer produto de 50 mil, está a ver? Porque você ganha dinheiro a fazer produto de 1 milhão como ganha de 50 mil. Vou dar também outro exemplo. Eu estive no Brasil, fui visitar um empreendimento de 3.080 casas. O promotor imobiliário, o promotor diz assim, eu vendi estas casas em 100 dias. Você no quilômetro tem 3.800 casas, só vendeu 150. Está a ver? E ele vendeu 3.000, mas qual era o preço da casa? A casa, o máximo, era 93 mil reais. 93 mil reais é a volta de... 45 mil dólares. Pronto, ou um pouco mais. Mas você ia lá, a casa tinha tudo. Tinha quarto de banho, tinha quartos, tinha tudo. Mas ele, quando construía para um determinado nível, com um determinado nível de custo. E ele sabe que o custo dele não pode passar aquilo. Porque ele dizia assim, então, mas você está a vender casa a esse preço e como é que... Assim, tenho 30% de lucro. A minha margem é 30%. Portanto, ele está a vender 3 mil casas, que lhe vão custar um determinado valor, mas tem a margem dele que são 30%. Ele sabe quanto é que vai ganhar. Se ele vai fazer casa de 1 milhão, você não vai fazer 3 mil, vai fazer 300. E tem também a margem dos 30%. Portanto, para um promotor imobiliário, tanto uma situação como outra. Agora, para quem consome, para o consumidor, provavelmente ele está interessado em que haja muitas casas, muitos promotores a fazer 3.080 casas de 93 mil reais com 30%. Para o empresário, para ele é tranquilo, está a ver? Porque fez, programou toda a sua vida para ganhar aquilo e está satisfeito. Agora, aquilo que criou-se aqui foi um mito que as casas em Angola são caras. As casas em Angola são caras não é porque as pessoas estão com fome de ganhar dinheiro. Era porque era muito caro construir em Angola. E nós estamos todos a trabalhar para que os preços baixem, para que isto seja uma coisa normal. Eu diz, alugamos uma casa num prédio a uma empresa estrangeira, ele diz, nós somos uma empresa mundial e é o sítio do mundo onde estamos a pagar a renda mais cara. Portanto, isso também não nos orgulha. Está a ver? Mas é a situação. Até porque ele vai pôr esse preço no produto, né? Esse custo da operação dele vai para o produto final. Ok. Célio, eu tenho duas perguntas. A primeira é, removendo-se do ponto de vista do promotor imobiliário, por que é que continuam-se a construir vários imóveis, prédios, para ser mais específicos, edifícios, no centro da cidade especialmente, quando o público-alvo, que normalmente são empresas, ainda não cobre todo, a não ser que hajam dados diferentes, né? Porque eu acho que todos os edifícios que se estão a construir no centro da cidade e continuam-se a ocupar terrenos para se construir edifícios no centro da cidade, se fossem construções para receberem pessoas de uma classe média alta ou de uma classe média baixa. Isso é, construções como a que acabou de falar o senhor aqui, que não tem uma visão de serem muito caras, mas tem a visão de venderem muito para poucas pessoas, mas que se consigam ter um lucro. Excelente pergunta. E outra pergunta é se a solução para a resolução dos problemas habitacionais em Luanda, não em Angola, está em projetos como o Quilamba. Porque talvez o preço da compra dos imobiliários fosse de excesso, o Estado pusesse a mão, como no Quilamba, acho que não pôs a 100%, tem vários investidores privados, mas se pusesse a mão em projetos como Quilamba, e que isso fosse obrigar aos promotores imobiliários a construírem projetos mais baixos. Não sei se... Ok. Então, a primeira pergunta sua é o seguinte, repara, se perguntarmos, por exemplo, em Luanda, onde é que existe construção nova, não é? Nós vamos chegar à conclusão do seguinte, existe no casco urbano, alguma coisa, Talatona, Benfica, e Viana. O que essas zonas têm em comum? E às vezes nem tem, mas é levado para lá. Infraestrutura. Tá? Essas zonas têm água, luz, às vezes esgoto e asfalto. Então, quando se fala em loteamento, pede-se ao Estado que traga água e luz na frente do terreno. Do terreno para dentro é por conta do promotor privado. Ok? Então, quanto mais o Estado levar água e luz para várias regiões, mais poderão surgir loteamentos. E dentro desses loteamentos, um promotor imobiliário compra um terreno para 100 casas. Outro promotor imobiliário, às vezes ele é um profissional liberal, ele resolve fazer 10 casas. Outro resolve fazer 50 casas, né? Investidores mesmo, da própria sociedade angolana, fomentando cada vez mais mão de obra e crescimento da indústria nacional. Ok? Então, por que que acontece aqui na cidade isso, na cidade e em outras essas regiões? Porque tem água e luz. Infelizmente aqui ainda é uma região onde sai a casa e depois chega água e luz. É maluco isso, se você for falar lá fora, mas acontece. Sobre o que você falou dos edifícios que estão a ser construídos na cidade, eles só estão a ser construídos porque existe demanda. O promotor privado, ele estuda isso, não é? Há 3 anos atrás foi dito pela Imogestim que faltava, segundo uma pesquisa que foi feita por uma agência externa, faltava 1,5 milhão de metros quadrados de escritório na cidade de Luanda. 1,5 milhão de metros quadrados. Passaram-se os 3 anos e não foi feito 1/3 disso. E a demanda só vem a aumentar, porque a economia está aumentando, as pessoas saem da faculdade, os profissionais liberais querem ter os seus escritórios, as empresas chegam de fora para Angola e essa procura está só a aumentar. E não tem o atendimento dessa demanda. Então ainda vão surgir muitos e muitos edifícios aqui na cidade, a não ser que mude a política do Estado, para poder atender essa demanda. Mas não seria... porque não são apenas edifícios que são constituídos como centros de escritório, digamos, como estamos a falar. Existem também edifícios que são mesmo construídos com o intuito de serem hotéis. De serem hotéis, eu não sei, mas do ponto de vista do custo versus o rendimento, não sei se o rendimento tem sido aquele esperado para construir um hotel que se diz de 3 estrelas e não conseguirem ocupar 50% do espaço semanalmente. Porque, sejamos realistas, que não vamos ter pessoas de uma empresa ocupar um quarto durante um mês, por o preço que temos. Então, não seria mais rentável para um promotor, apesar do ponto de vista lucrativo dele, construir um prédio iguais àqueles que tínhamos pela cidade, como o da Cuca e outros, construir um prédio desses para albergar um certo número de pessoas com uma certa meta dos custos para construir o prédio, uma certa visão de lucros. Não seria mais rentável de construir um hotel de 3 estrelas onde o lucro não vai ser igual ao custo? Teremos que manter a nossa discussão à volta da habitação. Eu acho que nós não temos de nos preocupar com o problema dos promotores. É assim, porque o promotor, se decide fazer um hotel, ou seja, ou um escritório, ele fez as suas contas. Porque nós não vamos resolver os problemas Nós, como pessoas individuais, nós percebemos que as pessoas querem viver no centro da cidade. E eu penso que é aí que reside a maior parte do problema. Obviamente que as cidades não podem ficar despovoadas de pessoas, ficarem só como torres de escritórios e que às 6 da tarde toda a gente foi embora e depois temos assaltos, temos banditismo e outras coisas como acontece noutras cidades. A questão que se põe aqui é uma questão económica. Neste momento, as pessoas, individualmente, não têm dinheiro para pagar os preços que se praticam no centro da cidade. Porquê? Porque, se nós formos ver, conforme disse o Kleber, Luanda é uma cidade que foi construída, o centro da cidade foi construída para 600 mil pessoas. Luanda tem, e depois nós temos o centro da cidade, depois temos uma coroa que foi surgindo a partir dos anos 70 e tudo mais, que estrangula um pouco o crescimento da cidade normal, porque nós sabemos que temos muito, vou dizer, bairros de construção. Pronto, a construção, não vou chamar Mosec, porque isso pode parecer presente, mas bairros que não... Irregular, exatamente. Pessoas foram construindo porque houve necessidade social, pronto. E a cidade depois começou a crescer para lá dos bairros. O que quer dizer que é o sítio onde, efetivamente, se pode construir com mais espaço e com preços mais reduzidos. Agora, como é que nós vamos resolver, efetivamente, este problema? Porque toda a gente, e hoje você sabe que as pessoas demoram 2, 3, 4, 5 horas para chegar ao centro da cidade para trabalhar. E provavelmente as pessoas gostavam de perder menos tempo para estar no centro da cidade, porque sabemos que o emprego está no centro da cidade. Portanto, provavelmente isto é um problema mais profundo. Nós temos de pensar, provavelmente, na descentralização dos serviços, Quando você mencionou o Quilamba como conceito até pode ser um conceito interessante, ou seja, uma cidade satélite que precisa de ter vida própria. Mas também falou noutra coisa que o Kleber não referiu. Eu acho que o desenvolvimento das cidades não é tarefa do Estado. Obviamente que em Angola o Estado é o órgão com maior capacidade económica, está a fazer o seu papel, porque muitas vezes os privados não têm capacidade para o fazer, ou não o querem fazer. Mas quem constrói as cidades são os privados. Na maior parte do mundo... Eu queria fazer uma pergunta, desculpa lá cortar. Eu mesmo, justamente aí a pergunta que ia fazer era, a propósito do financiamento... Ah, Elídio Dai, sou arquiteto. De financiamento cruzado, se é que isto é uma componente privada... A parcerias público-privadas, como é que, se é que temos exemplos cá, e ver exemplos cá do Brasil, do projeto Minha Casa Minha Vida, se essas parcerias públicas ou privadas, de poder os privados financiarem alguma habitação social. Como é que se poderia se implementar aqui? Né? Por exemplo, o que eu saiba é que o projeto Luanda Sul tinha uma componente social. Né? Foi feita a infraestruturação, foram feitos loteamentos, e parte, não sei como, não me lembro a porcentagem, parte de algum lucro da venda dos terrenos revertiam para a habitação social, foi construída em Viana. Em Viana, ali, as 500 casas. Mas, pronto, criou um problema, que as 500 casas ficaram em Viana e o Telatona ficou em Luanda Sul. Né? Mas, de uma forma mais sustentável, no futuro, se poderia encontrar esse equilíbrio entre o privado e o Estado, como é que depois podiam dialogar e até aliviar o peso do Estado, né, no financiamento da habitação. Como é que é possível isto? Eu vou iniciar a resposta e depois vou passar a palavra ao meu colega. É o seguinte, parceria pública ou privada. O Kleber tem estado a falar de uma coisa que é loteamento. Normalmente, quem cria as condições para que as cidades se desenvolvam e tudo mais, é o Estado e os privados. Quando se falou nos planos diretores, é um pouco isso. É investir-se na definição de uma estratégia urbanística de uma localidade. Depois, se o Estado chegar com água, luz, esgoto, e o privado vai desenvolver o resto. Porque você vê, em qualquer parte do mundo, é possível você construir uma casa e depois, tendo água, luz e esgoto, você não vai ter de estar a investir, porque isto também faz aumentar o preço da construção em Angola. Você tem de ter gerador, você tem de ter o tanque, você tem de ter essas coisas todas, que normalmente não existe, está a ver? E, portanto, e tudo isto é um investimento do promotor imobiliário, que depois vai refletir no preço, está a ver? Agora, obviamente que falou, há modelos de acordo com a fase de desenvolvimento e com a capacidade de cada uma das economias. No Brasil, durante muitos anos, você para comprar uma casa tinha de ir lá com o saco de dinheiro ou com o dinheiro que pediu ao pai, à mãe, porque ninguém, o banco não lhe dava dinheiro para comprar. O Estado chegou e disse, não, nós vamos resolver este problema, vamos criar um projeto em que temos aqui, vamos juntar várias coisas, vamos chamar os parceiros, porque no Brasil, quem está a construir as casas não é o Estado. O Estado tem o dinheiro, cria as condições e cria as políticas e define as regras, e os privados vão lá, fazem as contas deles e dizem, não, eu vou pegar este dinheiro que o Estado me está a financiar, eu vou construir, eu vou entregar o dinheiro ao banco com um lucro para o banco poder reproduzir e vou ter o meu lucro de X e está feliz porque vai fazer 30, 40, 50 mil casas. Agora, obviamente, isto é uma parceria pública ou privada, quer queiramos, quer não, porque no princípio o dinheiro, tanto para quem faz como para quem compra, é em parte de dinheiro do Estado. Portanto, e o Estado só, mesmo, quer dizer, Angola vai a caminho dos 21 milhões de habitantes. Se formos ver qual é o número de residências que os angolanos precisam com o mínimo de condições, é muito dinheiro. Não, o petróleo todo de Angola não chega para pagar com seis dessas residências. Por isso, o Estado precisa também do apoio dos privados para fazer essa tarefa. Definir as regras. O Estado, obviamente, que vai avançando com algumas condições, mas o Estado não tem condições para fazer tudo ao mesmo tempo, porque um país como este, para crescer, o Estado tem de meter dinheiro nas barragens, nas estradas, nisto e aquilo. Quer dizer, para construir casas, provavelmente, com algum lucro, se os privados puderem fazer com algum lucro. E muitas vezes com dinheiro vindo de fora também. Portanto, é possível. Isto terá de ser sempre uma parceria pública ou privada. Mas agora, não estejam à espera. Porque eu penso que acontece muito é que as pessoas estão à espera que o Estado lhes dê uma casa. Isso eu acho que não é possível, não vai ser possível. É possível para algumas camadas da população. Aquelas camadas da população que não têm meios, esses sim, agora, pessoas que têm capacidade de trabalhar, de produzir, essas pessoas têm de pagar a sua casa. Ou Minha Casa Minha Vida, você tem vários escalões de bonificação. O Estado, para aquelas pessoas que têm não tem salário mínimo ou tem até dois ou três salários mínimos, o Estado financia. Mas isso é uma percentagem mínima. Agora, todos aqueles que podem contribuir têm de contribuir. E o Estado ajuda, o Estado encaminha. Mas agora, o Estado está a pagar algumas casas, mas não está a pagar a casa de toda a gente. Eu penso que a maior parte das pessoas muitas vezes está à espera de receber casa. E não é, isso não existe em país nenhum do mundo. O pior é que eles prometeram isso, essa também é a grande questão. Estamos em esse foco de que o Estado vai nos dar a cada um de nós uma casa. Então um bocadinho por aí. Não, mas isso é. Esse slogan e todos estamos a ser levados um bocadinho nesse sentido. Eu não digo nessa utopia. Eu acho que muitas vezes. Porque assim, quando nós falamos de 1 milhão de casas em Angola. Epá, nós sabemos que é difícil, é uma meta que não se vai atingir em 4 anos. Mas eu acho que como objetivo, como gol, é importante as pessoas saberem para onde é que caminham. Queremos 1 milhão de casas. Epá, se não tivermos 1 milhão, tivermos 700 mil, tivermos 500 mil, eu penso que o facto de toda a gente saber que estamos a caminhar para aquele sítio é importante, porque toda a gente, por foco às pessoas. Agora, epá, com certeza não se consegue... Em 4 anos, provavelmente podes conseguir em 6. Ok, a minha pergunta, se calhar, toca-me um bocadinho como jovem. Não sei, não sou jovem. Então, falou que o cenário mudou em relação a 10 anos atrás. E usou uma expressão que eu achei interessante, que era... Gostaria de saber, na opinião do Kleber, como... imobiliário, qual é a tipologia de casa para o jovem hoje? O jovem angolano começou a trabalhar antes de ir para a faculdade, quando já está na faculdade já trabalha mais de 5, 6 anos, se calhar, ou há 4 anos. E a outra pergunta é em relação, disse que hoje o Talatona é ocupado por uma parte de angolanos e que a capacidade financeira aumentou, significa que a capacidade financeira aumentou. Gostaria de saber quem são esses angolanos. Será que esses angolanos são os mesmos que vão para o Quilamba? Não. Que eu estou a sonhar que eu também vou lá, até porque eu fiz a minha inscrição. Não. Então, queria perceber um bocadinho isso. Esses angolanos são funcionários de banco, são funcionários públicos, sejam eles militares ou não. Funcionários de petrolíferas. Essa é a camada da população. E empresários, é claro. Como eu. Eu já tenho a minha casa lá, graças a Deus. Há 3 anos. 3 anos. Mas você falava disso, então vamos ver. Vamos ver a característica desse jovem que você fala. Um jovem que começou a trabalhar antes de ingressar na faculdade. E que já se formou. Há 1 ano ou 2. Pois bem, se ele já se formou, agora ele começa a ganhar um bocadinho melhor do que ele ganhava há 2 anos, há 5 anos atrás. Tem uma pergunta que eu faço aqui, muito, para muita gente, que eu falo assim, o que você fazia 10 anos atrás e quanto você ganhava? Não pergunto quanto ganha hoje, é indelicado. Mas o que você fazia 10 anos atrás e quanto você ganhava? E depois eu pergunto assim, hoje ganhas mais? Tua vida está melhor? E é unânime a resposta de todo mundo, que a vida está melhor, que ganha muito mais do que ganhava, não é? A minha família está cá há 7 anos e meio, a minha esposa e os 2 miúdos, que já não são mais tão miúdos assim, estão com 10 e 12 anos, precisava de um carro, de um motorista para apoiá-los, o medo da mulher dirigir aqui sozinha, junto com os filhos. Então, o rapaz que eu contratei há 7 anos atrás começou ganhando $200. Hoje ele ganha 700 comigo. Mas ele ganha 700 porque eu sou bonzinho? Não. Porque se eu não fosse subindo o salário dele, ele ia fugir. E por que que ele ia fugir? Porque o mercado está a pagar melhor. Hã? A competição do mercado. Não é? Então, vamos ao jovem. Então, hoje, ele é um recém-formado, ele tem 1 ano, 2 anos. Ele acabou de se formar, ele saiu da faculdade. O que que ele sabe? Desculpa lá. Eu, em 92, me formei. Não sabe nada. Ele acabou de se formar. Agora, ele vai começar a lembrar na prática que aquilo que ele viu na faculdade, afinal, existe assim mesmo, que porque a gente, enquanto estuda, não acredita que aquilo que estão a falar ali, na prática, é mesmo daquele jeito. E somente quando você vê que você fala, ah, é assim. Ainda se você, quando está a fazer a faculdade, trabalha já na área do curso que você está a estudar, tudo bem. Você leva uma vantagem muito grande em relação aos demais que estão ali a estudar. Mas se você estuda ali e só ouve, a gente não acredita. Então, quando a gente começa a praticar, tá, então tudo isso para dizer o seguinte, ele vai estar mais firme, mais encorpado, com uma fala mais firme, consistente e atuando muito bem mesmo, depois de 4 anos de formado. Aí ele passa a pedir mais, 2 anos, 3 anos de formado, ele passa a pedir mais pelo salário dele. Portanto, é aí que ele é um candidato com 25, 26 anos a um crédito habitacional. É aí que ele é candidato a um crédito habitacional. Se ele vai compor a renda dele junto com a noiva, com o noivo ou com a esposa e chegam aí a 3 mil, 4 mil dólares, ele vai buscar um imóvel a juros de 10% ou 8%, ele vai buscar um imóvel de 120 a 150 mil dólares, com 3 a 4 mil dólares de salário. Agora a pergunta é, porque o banco fala assim, ok, eu vou te emprestar, mas vamos ver se você tem cultura de poupança. O que é cultura de poupança? Vamos ver se você guarda. Vamos ver se já sobra dinheiro do que você ganha ou se você torra tudo. Eu financio 80% do imóvel. 60? Piorou a situação para os jovens, tá vendo? Então, 40% ou 20% ou 30% você tem que ter. Desculpa. Taxa de esforço é 40%. Ah, tá. Aí tudo bem. Taxa de esforço. O banco empresta 80%. Talvez em projetos sociais o banco vai emprestar 100%. O que é projeto social? Casa até 60 mil dólares. Né? Ou seja, boa viagem. Que não vai ser no casco urbano. Então, boa viagem para você. Você vai morar lá longe. Gente, vamos ser realistas. Aqui não tem fada madrinha. Vamos ser realistas. Tá certo? Então, mas esse imóvel de 60 mil dólares, qual que é o teu ganho? 1.500 dólares. There is no free lunch. Não existe almoço de graça. Melhorou tua condição? Você se apertou? Você não saiu no final de semana? Ficou? Eu vi amigos meus fazerem assim. Ficou com a tua esposa final de semana em casa? Passeio com os filhos? Vamos lá ver os amiguinhos chupar sorvete na praça. Mas você não vai chupar. Porque a gente tem que fazer poupança. E aí vai, guarda, guarda, guarda, muitas vezes por causa da mulher. Muitas vezes por causa da mulher, guarda, guarda, guarda e melhora de vida. Compra uma outra casa. Compra um terreninho, vai morar lá longe. Guardem uma frase que vocês não vão esquecer nunca mais. No imobiliário, o longe fica perto. Quando vocês verem um loteamento para vender longe, mas regularizado, com água, com luz, não precisa ter asfalto. Conselho meu, daqui a 30 anos a gente se encontra, vocês me agradecem. Compre. Se está na tua capacidade financeira, se é a única coisa que você pode pegar, compre. Tá? 2002, o Nova Vida era longe? Sobremaneira. Faz só 10 anos. É ou não é? Mas agora ainda continua longe. Continua nada. Continua nada. Então veja só, tudo isso para dizer o seguinte, é capacidade financeira, e aí que a gente defende muito as terras infraestruturadas, o loteamento. Quando fizer loteamento, todos os lotes em toda a região da cidade vão ter o mesmo preço? Não. Vai ter aquele loteamento bonito, com portaria em arco, com segurança na porta. O preço do lote lá dentro vai ser barato? Não. E vai ter aquele bairro aberto, no Cacoaco, no Zango, em Viana, no Benfica. Epa, começou a subir o preço. É mesmo assim. E cada um vai para onde a sua capacidade financeira permite. Então, para te dizer o seguinte, eu comprei a minha primeira casa com 23 anos de idade para pagar em um ano e meio Eu dei metade e metade para pagar em um ano e meio. A casa valia metade do preço, porque era uma herança. Eu tinha poupança e ganhava bem. Mas, com aquele meu ganho, eu compraria uma casa com o dobro do valor daquela, financiada pelo banco, para pagar em 15 anos. Não é? Então, as coisas são obtidas com sacrifício, não tem por onde. Agora, precisa haver um apoio do Estado que vai beneficiá-lo, porque a economia vai crescer, subsidiando o custo do dinheiro para que as pessoas tenham acesso. Aí sim, eu avalizo o apadrinhamento, digamos assim. Mas isso é uma coisa momentânea, porque quando a inflação de 13 baixar para 6, para 7, o juro habitacional do banco vai estar em 10. E aí o Estado não precisa subsidiar juro nenhum mais. Só que enquanto isso, o que, que aconteceu? Ele potencializou cada vez mais a economia, com o crescimento da construção civil, portanto, o crescimento da indústria interna, da mão de obra e de todo o resto. Eu queria acrescentar uma coisa também que tem a ver com aquilo que você dizia. Para um jovem, qual é o modelo, tipologia da casa? É porque eu acho que as pessoas também são muito ambiciosas. E foi o que ele começou a dizer. Quando a gente é jovem, uma casa com um quarto, uma sala, uma cozinha, uma casa de banho, provavelmente para começar a vida é suficiente. E porque depois vai acontecer outro fenómeno. Porque vão sempre aparecer mais jovens no mercado. E você, jovem, depois de ser a sua vida mais ou menos constituída, vai criar uma casa maior. Mas vai possibilitar que o outro jovem vá tomar a sua casa. É assim que se também criou um mercado imobiliário. No contexto atual, isso é uma pergunta muito pertinente. Faça o cenário atual de habitação. O jovem que está, conforme o perfil da que a Helga falou, que está a começar a vida, será que a tipologia T2 será mais ideal? Pelo menos ele compra uma casa com dois quartos e já perspectivar que vai ter um filho, dois filhos, embora que o T2 já lhes foge um bocadinho o bolso, porque ele se tivesse acesso a um T1, que é um quarto, um quarto sala, ele mais facilmente consegue comprar, mas dois anos depois vêm os bebés, dormem na sala. É porque temos que começar no princípio. Nós não podemos começar a casa pelo telhado. Se eu só posso pagar um T1, porque é que eu vou querer um T2? Mas é assim. E depois há outra coisa. Nós também temos aquela coisa que toda a gente tem que ter casa própria. Se eu não posso ter casa própria, eu alugo. Arrendo casa. Não, aqui é um ponto essencial, para quem é estudante. Deixa-me só ajudar. Deixa-me só acrescentar aqui os dados que o meu colega estava aqui a informar. Aqui é um ponto importante na fase dos estudantes, e que vocês conhecem um pouco, um bocado do mundo. Em toda a zona universitária, os investidores investem em apartamentos pequenos para estudantes. Para arrendamento. Em qualquer parte do mundo. Vocês vão para Portugal ou para o Brasil. Então, onde há centros universitários, existem investidores que constroem casas à volta e arrendam essas casas estudantes, porque sabem que é uma situação temporária. E que esse imóvel ele vai arrendar até acabar o seu estudo. Quando se formar, vai ter família, vai ter que comprar casa grande. Portanto, não se pode criar uma política habitacional para o estudante comprar a casa na fase estudantil. Então, aí vamos incorrer num risco que ele compra aquela casa e depois, quando sai, vai ter que vender ou vai ter que fazer qualquer coisa. Portanto, cria uma outra situação de mercado que não é ideal. A ideal é o que tem acontecido em toda a parte do mundo, é que nessas zonas os investidores são aquelas pessoas que têm dinheiro no bolso, que dizem o que é que o mercado precisa. Eles é que investem. E quanto podem pagar? E vocês pagam $200 por mês, porque é uma situação temporária. Porque nós temos outros problemas sociais, nosso, cultural, que é, eu tenho uma casa, mas quero levar por semana uma namorada. Por semana. Mas eu acho que esta questão do casas para arrender é fundamental para jovens, principalmente. É criar política habitacional para a volta das zonas universitárias. Não é só universitárias, em todo lado. Quem começa a trabalhar também não... Qual é a tipologia de casa? Não é o tamanho, é a necessidade. Eu acho que tem de haver tudo. Tem de haver T1s, T2, T3, T4, e depois as pessoas vão, conforme o seu bolso, vão se adaptando. Temos um cenário socioeconómico muito bem definido. 75% da população é jovem e com poucos recursos. Está apenas, vamos ser mais otimistas, se calhar 10 a 15% dos jovens têm um curso superior, que consigam já ter um salário de 1.500, 2.000 dólares por mês. Quer dizer, mas o grande universo dos jovens está mesmo nessa faixa, quer dizer, a ganharem 500 dólares por mês. Agora, a questão que se coloca é, por acaso estamos nesse debate, nós estamos a elaborar o plano diretor do Kazenga Sambizanga, que é uma zona próxima, e que estamos a fazer esforço para ter cá a habitação acessível, de custo de acesso. Custo controlado. E é próximo, Kazenga. Não queremos tentar ali travar as precauções. Mas esta juventude, como é que vai viver? Qual é a tipologia que melhor se lhe enquadra? Eu, né, posso responder. Poxa. Casa de 45 a 60 metros quadrados. Existe um mito aqui que a casa tem que ter 100 metros quadrados e custar 60 mil dólares. O engenheiro Pedro Neto, meu cliente, que participou desses trabalhos todos, falou: Kleber, é impossível. E ele já fez um montão de coisa lá nos ângulos. Quem for lá ver, entrou nos ângulos do lado direito, o que tiver de casa amarela lá é do engenheiro Pedro Neto. Ele falou: Kleber, não dá. É impossível. Agora, as pessoas começam a confundir públicos. E aí fala assim: ah, como a pessoa com 3 filhos, uma casa de 45 metros? Esse não é o jovem. E se é o jovem, começou muito cedo e desculpa lá. Aliás, deixa-me só acrescentar, eu posso também adiantar já, porque vocês vão fazer um estudo com a coisa. Nós, de acordo com a situação do mercado e o preço que se paga, nós temos que pagar exatamente os metros quadrados que usamos. Numa sala, quantos metros quadrados vocês precisam para comer, para estar, para fazer as suas coisas? Portanto, nós temos que pagar os metros quadrados que estamos a usar. Quem compra uma casa de 200 metros quadrados? Só usa 100 metros quadrados. E paga mais 100 metros quadrados que não usa. Se quem vai para o Japão, quem vai para Tóquio, a primeira conta que faz é: eu vou pagar aquilo que estou a usar. Eu não vou pagar aquilo que não uso. Então, áreas mortas da casa, a gente está a pagar e não usa. Para quê? E aí é caro. Então, no vosso estudo, vocês têm que calcular os metros quadrados que precisam usar dentro de casa. Tudo o resto não interessa. Eu acho que é a resposta que eu posso te ajudar. Eu levanto a bandeira para o arrendamento para o jovem. Sim. Yeah, porque para todos nós, e para o jovem, estou a falar de 25, 27, 35 anos, mais ou menos, 33. Quer ser o jovem angolano, cidadão comum. Como é que se chama de Elga. Eu levanto a bandeira para o arrendamento. É preciso que haja gente que invista. Exatamente, isso também para os promotores, para os investidores. Precisa haver políticas. Porque a lei possibilita, atrai as pessoas para investir. Exatamente. Porque se você vem e faz uma lei que é muito quadrada, que obriga as pessoas todas a entrar num corral, as pessoas não dizem assim: mas porquê que eu vou meter o meu dinheiro no arrendamento, onde, conforme diz o Kleber, vou ter de aturar um inquilino que depois eu vou lhe pedir mais 20 kwanzas e ele não vai querer pagar? Depois ainda vamos ter de andar a porrada. Não vale a pena, não vou investir, vou comprar uma casa no Dubai, vou está a ver? Portanto, isto tem de ser um equilíbrio. E depois temos de parar com esse mito da casa própria. Quer dizer, se a pessoa não tem dinheiro nem para ir passar um fim de semana, como é que vai ter dinheiro para comprar uma casa própria? Portanto, vai querer arrendar. A pessoa tem de ter uma casa condigna para viver, acima de tudo. E a partir do momento em que nós entramos nesse standard, provavelmente as coisas vão melhorar. E depois, conforme disse o Kleber, a gente tem de ganhar hábitos de poupança, os bancos têm de ter confiança, porque muito daquilo que nós pagamos de taxa de juro é falta de confiança no banco nas pessoas. Porque as pessoas dizem: ah, não, a pessoa não está habituada a ir depositar o dinheiro no banco, porque ele diz: ah, tenho aqui uma farra, vou primeiro consumir na farra, depois sobrar, então vou. Portanto, são esses hábitos que têm de se criar. E a partir do momento em que toda a gente tiver conta bancária e tiver um rastreio, o banco diz assim: olha, em vez de pagar 10% de juros, vai passar a pagar 8%. Isso é real. E assim é que os juros vão baixando e as pessoas vão conseguindo ter mais folga para poder fazer este tipo de investimento. Mas, acima de tudo, pensar que uns vão ter de arrendar, outros vão comprar, toda a gente tem de ter uma casa, um teto, como deve ser para viver. Isso é que é o essencial. Vou só acrescentar uma última coisa. Eu já falei na reunião passada que eu tive aqui. Um dia meu irmão chamou os meus pais, e eu era muito pequeno, então vamos lá ver o lote que eu comprei, num loteamento lá em Guarulhos, uma cidade vizinha de onde nós vivíamos, como daqui para Viana. Então fui lá, vi o lote e tal, então ele falava assim, eu começo a obra mês que vem, e daqui a 90 dias, 120 dias, a gente já pode vir morar aqui. E eu falei assim, aqui? Você com a Marisa e as crianças vai vir morar aqui, nesse fim de mundo? Mas loteamento é assim, porque os loteamentos acontecem, vocês estão a ouvir falar de Luanda Leste. Hoje eu fui conhecer Luanda Leste. Passou a entrada do Bom Jesus, à esquerda descer para o Bengo, do lado esquerdo Luanda Leste. É longe? É longe. Vocês vão ver daqui a um tempo. Catete? É. Vocês vão... agora Luanda cresceu. Então, tudo isso para dizer o seguinte, as novas centralidades vão acontecendo, daqui a pouco quem está a viver lá, trabalha logo ali em Viana, ou no aeroporto, nunca mais vem para Luanda vez ou outra, porque os serviços acompanham, vão juntos também e tudo mais. Esse é o crescimento da cidade. Tem que desmistificar também essa coisa de casco urbano e tal, até porque os centros de boa parte das capitais do mundo não é um lugar bom para se viver, bem no casco urbano. Não tem tanta qualidade de vida quanto mais caro, poluição, barulho e daí por diante. Acho que um dos problemas é que aquele discurso do presidente em 2008, no dia do Habitat, quando anunciou o milhão das casas, a maior parte das pessoas pensa que foi um compromisso do governo de distribuir um milhão de casas, hein? E eu acho que por causa disso muitas pessoas estão a esperar para receber aquela casa em vez de olhar para as forças do mercado e para os processos financeiros que serão necessários para realizar aquelas milhão de casas, hein? Mas eu acho que podemos ter mais, parece que, duas questões. Yeah, faz favor. Yeah. Obrigado, sou o Félix Belo, por estudante de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais. Foram várias questões que foram ultrapassadas, mas mesmo assim, como se voltou um pouco ao debate, senti-me motivado também para falar dessa questão que temos avaliado. Está a decorrer um estudo aqui na DW, que é a monitoria participativa da pobreza em Luanda. Propriamente, eu vou falar do bairro da Samba. Decorreu-se até agora 10 grupos focais, e dos resultados ligados à questão, e já para ligar com a questão da tipologia de casa para jovens, a maior parte da população é jovem, dos participantes eram jovens, e já se vê uma densidade populacional por parte de jovens que têm filhos, 2, 3, e vivem ainda na casa dos pais. E a tipologia de casas, da estratégia que existe aí na Samba, é pelo menos de 3/4, e pelo menos em cada divisão, de casa vive-se mais de 3 pessoas. E é um fator que deveria se olhar para outras políticas também, no caso dos investidores. A outra questão que também está ligada aos jovens, na questão da densidade e não só, é que, eu penso que também foi ultrapassado quanto a isto, vou passar diretamente às questões, às perguntas. Devia-se pensar numa casa que para os jovens, pelo menos, eu ainda volto na questão que a melhor política é para iniciar é a questão do desloteamento. Eu não posso ter só uma casa de aluguer, então os jovens nem que vão ter família, mas já têm. Então tem que se pensar na questão das casas evolutivas, e acredito que a princípio é um dos... que é um princípio que pode levar ao desenvolvimento. Agora, quanto às questões, a primeira questão é dirigida exatamente à PIMA, porque falou que os estudantes universitários... no paradigma de que não sabem nada, né? Mas não é bem assim. Entrando mais a fundo, gostaria de saber qual é a relação da PIMA agora como investidora, não é? Com estudantes universitários. Como uma associação. Qual é a visão da PIMA, não é? Como a PIMA poderia incitar algumas políticas para influenciar a relação de escolas ou de universidades com tanto as imobiliárias e as outras empresas que existem. A outra questão é saber a visão do Kleber, particularmente, sobre que fatores condicionam essa fraca cultura de transparência das faixas salariais, por exemplo, tanto no setor público, mas penso que existe alguma coisa, os diários dizem alguma coisa, mas não é muito. Também tanto para o setor privado e o terceiro setor, que é o setor que é pouco falado. Olha, eu tenho plena, só vou começar pela última. Eu espero mais uma questão. Não há mais? Ok. Tem uma questão? E vamos pedir o Esta questão está ligada àquela... Ana Fischer, dos Estados Unidos. E a minha pergunta está ligada àquela pergunta. Você falou sobre o universo dos trabalhadores com contratos, mas a maioria dos angolanos não tem contratos. Trabalham no setor informal. E há algum tipo de financiamento que está disponível por esse setor de população? Por enquanto, nem por formal. Mas é assim, a política que o banco usa, isso já é usado pela Caixa Econômica Federal no Brasil. A Caixa Econômica Federal financia a casa para quem não tem emprego oficial, para catador de lixo. Então, como é que ela fez? Primeira coisa, bancarização. E pela bancarização, consegue ver o movimento bancário daquela pessoa numa análise de um lapso temporal de 6 a 12 meses e fala, ele tem uma capacidade financeira de X, portanto, um terço disso é Y, e esse Y corresponde à prestação de um financiamento de Z. Então, vamos dar a você um financiamento de Z. Outra coisa que a Caixa Econômica fez, e que eu acho muito interessante, qualquer banco pode adotar aqui, é o seguinte, é a poupança habitação. Como é que funciona? Você fala assim, olha, eu posso pagar $300 por mês, eu posso guardar numa poupança. Ok, faça isso durante 2 anos, 3 anos, e nós vamos dar a você um financiamento equivalente a essa prestação de $300, porque percebemos que você consegue guardar isso. Não é? E a partir daí dá o financiamento para a pessoa e é um verdadeiro sucesso, porque ele já tem 3 anos de poupança, ele não vai financiar a casa em 100%, ele vai financiar a casa em 85%, 80%, e ele vai pagar a casa dele. Até porque se ele não pagar, ele perde por causa da lei de alienação fiduciária, que foi uma proposta nossa, que já foi aprovada pelo Conselho de Ministros e vai à votação na Assembleia entre esse mês e o mês que vem. Tá? É uma lei em que não há tribunal. Não pagou, bailou. Bonito, né? Mas por que isso? Porque aqueles que pagam a prestação, o dinheiro volta para o banco. Volta para o banco o dinheiro daquele, do outro, do outro, do outro, do outro. O que o banco faz com o dinheiro? Guarda? Não. Empresta de novo. A quem? A uma nova família, que precisa adquirir casa. Então, quem que nós vamos proteger? O mal pagador, coitadinho, ele vai perder a casa? Deixa ele com a casa lá. Ou vamos proteger as novas famílias que querem também comprar casa? Ok? Então, alienação fiduciária se baseia nisso. É uma lei de origem anglo-saxônica. E o resumo é simples. Em 6 meses, todo o processo aconteceu e a pessoa sai fora da casa. A casa dele é leiloada, não vai para o banco também. Para o banco só vai dinheiro. O banco vende dinheiro. E nova família dada a chance, cumpridora, bonitinha, de entrar na casa e pagar aquele financiamento. E assim, quem é direitinho, tem toda a cobertura. Hoje em dia, as empresas de análise de risco dão nota também ao bom pagador. Não só ao mau pagador, que vai lá para a lista negra. Não. O bom pagador tem nota. Quando você vai pedir empréstimo ao banco novamente, vamos analisar como é que foram os seus 10 anos de financiamento, seus 20 anos. Poxa, você pagou sempre em dia. Banco, pode fazer para ele um juro mais barato porque ele é bom. Hoje em dia, as empresas de análise de risco que ajudam o banco a analisar um crédito a ser dado, já olham o histórico daquele pagador. Ok? Vamos voltar à sua questão. A primeira pergunta era, rapidamente... Nós temos uma segunda chance esse ano, a relação com os jovens. Esse ano aqui nos é dada a segunda chance, a primeira foi no ano retrasado, que é participar na UCAN, né? Como é que chama lá? Na UCAN, Universidade Católica, de um seminário que vai haver dia 13 de junho agora, onde vamos falar sobre mercado imobiliário, passado, presente e futuro, né? Aos jovens, estamos sempre abertos a colaborar. Exemplo disso é que estamos aqui, a gente sabia... Dia 13. 13 de junho. Yeah. A nossa presidente vai lá falar, doutora Branca do Espírito Santo, administradora da Imogestim. Estaremos lá, se Deus quiser, ainda mais que é o dia do meu aniversário. Ah. E, então, a nossa relação com os jovens é mais ou menos isso. É colocar em debate coisas claras, objetivas, não adianta só falar de problema, tem problema, não, olha, está aqui nossas propostas, vamos conversar, e a partir daí, né, fazer um brainstorm, a nossa proposta nessa questão do diagnóstico é um fórum nacional, a exemplo de um que o senhor presidente convocou há uns anos atrás, fazê-lo novamente, quais são os ministérios intervenientes aqui no caso? É urbanismo, é finanças, é planeamento, é justiça, ok. Ministérios, está aqui o problema. Façam sua lição de casa, tragam as propostas, vamos sentar um dia num fórum, junto com as entidades de classe, a PIMA, outras associações dos construtores, ordem dos arquitetos, vamos conversar. Vamos ver objetivamente o que podemos fazer para melhorar, porque é para a melhoria do país. É da população e do país. A segunda pergunta? A segunda é saber que, na visão do Kleber, quais são os papéis que concorrem, né, para essa fraca cultura de transparência ou de divulgação das faixas salariais do setor público, alguma iniciativa? É fraca a cultura mesmo, senão não faria o quilamba com os preços que fez. Por isso que a gente tem que debater. Se calhar, se a gente tivesse trocado experiências antes, primeira coisa, qual é o público-alvo? Qual é a capacidade financeira da população? Quanto dá para pegar ao juro de 19%? Não, ao juro de 19% dá para pegar 50 mil. Epa, emperrou. Não, então vamos subsidiar o juro. Então vamos subsidiar o juro. Então vamos fazer a conta inversa. E se for 10%? 10% dá 90 mil. Então temos que fazer casa de 90 mil. Então o apartamento não tem que ter 120 metros. Ele tem que ter 80. Então vamos fazer apartamento de 80. É a conta de trás para frente. Cleber, posso acrescentar? Agora, só mais uma coisa que eu quero dizer. A cidade do Culamba, em especial, é uma questão política. Ela precisava ser feita. Para o governo de Angola mostrar para o mundo que o momento é outro. Você pode ver que todo chefe de Estado que chega é colocado num carro com batedores, tem que ir lá. Tem que ir lá para dizer assim, estamos num outro momento do país. Não é nada daquilo de 10 anos atrás. Olha o que nós conseguimos fazer. Ótimo. Agora, de agora em diante, na nossa concepção, é deixar para o promotor privado construir esse país de cabo a rabo, em todo lado. Para isso tem que dar as condições, tem que ter um caminho aberto para essa questão. Só queria acrescentar uma coisa que é o seguinte, não é só bater, é assim, a questão da informação, e estamos a falar em questão da informação, esta questão da informação salarial, porque o que o Kleber diz, e depois no seu, é que devia haver isso de forma sistemática, informação sistemática. Eu penso que em breve vai ser feito o censo da população, populacional e habitacional. Esse será o maior acervo de informação que se vai produzir, talvez pós-independência, porque isso é uma questão estatística, é uma questão que custa muito dinheiro e leva muito tempo a fazer, porque provavelmente irão a casa saber como é que as pessoas vivem e depois vão produzir uma informação mais de maior qualidade. Eu penso que vamos ter de esperar por isso, para também utilizar isso como um instrumento para o futuro. Vamos chegar por aqui para abrir um próximo debate, ver de que forma esse diagnóstico realmente possa influenciar nas coisas políticas do governo angolano, do Estado. E agradecer ao Kleber e os seus colegas. Eu só contava com o Kleber, mas não, se eu tenho que reforço. Ok, e dizer que estão convidados para os próximos debates sempre que quiserem. Estamos aqui abertos muito para obrigado. Trocar algumas ideias. Obrigada a todos.